Pedro diferenciado e beat renovado. A moleque escolacha. Aê, é o DJ Wesley Gonzaga. Chama. Vai, vai. Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope. Piranha, tu vai ter que deixar forte. Tá brotando no plantão, vai tirar foto com revólver. Piranha, tu vai ter que deixar forte. Ela quer sentar porque a nama senta forte. Mas foi você que pediu, agora toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Brotando no plantão pra tirar foto com revólver. Piranha, tu vai ter que deixar forte. Ela quer sentar porque não amaceta forte. Porque não amaceta forte. Chama tua amiga que tá do teu lado que vai começar a nossa brincadeira. Chama tua amiga que tá do teu lado que vai começar a nossa brincadeira. É assim, ó. Vai, vai. Vai de perna aberta. Vai de perna aberta. Mostra que tá trepado, ele vai de perna aberta. Mostra que tá trepado, ele vai de perna aberta. É assim, ó. É o DJ Wesley Gonzaga. Que é fã, aplaude. Diferenciado e beat renovado, tá? E quem odeia, assiste o camarote. Wesley Gonzaga.